Não consegui ligar pra ninguém. Tentei disfarçar o que sente a minha alma. Espírito Santo, por favor, me acalma. Mas eu sei que é a sós, que é só entre nós. Tudo que está acontecendo, somente está me ensinando a confiar, a depender, me aprofundar em ti. Quando choro, o teu toque me consola. Calma, tua palavra me arrepia. É tão lindo.